Olá! Um dos grandes problemas da humanidade é o fato de que os homens veem a história como algo sendo construído por eles mesmos, ou seja, o homem é o construtor da história, a humanidade constrói a história, a humanidade está fazendo a história. Portanto, os acontecimentos do mundo, as guerras, as trocas de governo, as alianças políticas e tudo que acontece no mundo é, digamos, regido pela vontade humana, pelas coisas que os homens fazem. Essa é uma maneira de ver as coisas. A gente poderia dizer que é uma visão antropocêntrica da história, ou seja, o homem está no centro, o homem ocupa o lugar de regente da história. Uma outra maneira é totalmente oposta, diametralmente oposta, como se diria, é entendermos que, na verdade, a história é construída e, na verdade, ela é determinada por Deus. Deus é quem determina a história. Deus planeja, Deus executa, Deus ele supervisiona os acontecimentos, enfim, ele age de maneira soberana, sendo Deus e estando no seu lugar, no seu devido lugar de rei do universo. É claro que quando entendemos que os homens dirigem a história, caímos no mundo de incertezas, no mundo de insatisfações, no mundo de angústia, porque afinal de contas estamos na mão da humanidade. A humanidade vai traçar as coisas e isso traz grandes problemas, isso traz radicalismos e todo tipo de pensamento humanista que procede daí. Porém, quando nós entendemos que a história é regida por Deus, ele determina a história, isso traz um outro tipo de pensamento, um outro tipo de consistência na nossa vida. Olhando aqui para Judá, nos dias do profeta Isaías, quando ele escreve, quando ele se pronuncia, quando ele se dirige a essa nação, ou seja, a essa porção de Israel, esse reino dividido, essa parte que sobrou ali, basicamente Jerusalém, algumas cidades que resistiram ali, permaneceram depois dos assaltos do Império Assírio, que ele agora foca no futuro, quando eles iriam ser levados para a Babilônia, isso um certo tempo depois, mas já anunciando as coisas que aconteceriam lá na frente. No início do capítulo 43, onde nós estamos, Isaías trouxe algumas considerações aqui para que o povo afastasse o temor, os seus temores, com base na posição, no caráter e na manifestação de Deus, esse Deus que havia se revelado a eles e que tem uma posição diante da nação e uma posição diante do universo, esse Deus que é santo, que é justo, esse Deus que é soberano, esse Deus que tem um caráter, é com base nisso que eles deveriam afastar os seus temores. Mas eles precisavam consolidar ainda mais a sua esperança, aprofundando o entendimento de que esse Deus, ele age na história, ele controla a história, e por isso os seus temores deveriam ser dissipados, compreendendo e crendo nessa verdade de que Deus é o Senhor da história. Portanto, vamos continuar aqui, no capítulo 43 de Isaías. E nós vamos continuar aqui a partir do versículo 14, até o versículo 21. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Nós vemos aqui, digamos, dois lados em que a história é determinada por Deus, que mostram que Ele é o Senhor da história. Ou duas bases que o texto nos mostra aqui, que podemos entender e confirmar isso, e assim ver como que Deus queria que aquele povo consolidasse as suas convicções, a sua esperança. A primeira é que a história é determinada pelo amor de Deus. Você já parou para pensar que o amor de Deus move a história? Você não acha isso não apenas interessante, mas um fato maravilhoso? Entendemos que o Deus que a Escritura nos diz que esse Deus é amor, esse Deus, ele é o amor na sua mais pura essência. E que é esse amor, e não o amor dos homens, que move as coisas. Vemos tantas poesias, tanta coisa na literatura, tantas músicas falando sobre o poder do amor no sentido humano. Por mais nobre que ele seja, ele não chega aos pés do amor de Deus em pureza. E o fato é que o amor de Deus, na verdade, o move a fazer as coisas e regula as suas ações. É isso que deve confortar o povo de Deus em todos os tempos. Esse é o Deus que envia inimigos contra inimigos no caso de Israel. Ele está dizendo, esse povo babilônio que vai dominar vocês, que vai levar vocês para o cativeiro, quando vocês estiverem lá, quando vocês ou seus descendentes estiverem lá, devem se lembrar disto, de que eu vou enviar outra nação que vai dominar os babilônios. Imagina isso, imagina Deus dizendo que os babilônios vão dominar. Eles vão vencer os assírios, mas eles também vão ser vencidos. Tudo isso Deus antecipou. E o fato é que Deus está dizendo que isso foi por amor ao seu povo. Ele fez isso por amor a Israel. Ou melhor, a essa porção de Israel que estaria lá no cativeiro e que estaria lá com alguns poucos que sobraram lá para as bandas de Jerusalém, aquele pequeno remanescente. Deus usaria os Medo-Persas, como a gente vai descobrir mais tarde. Iria usar aquele outro império que viria se sobressair, que viria se sobrepor para dominar a Babilônia. E assim, dominando a Babilônia, também libertar o seu povo, que ele diz, porque eu os amo. É por isso que eu vou fazer isso. Vou colocar um inimigo contra o outro ali, e um vai vencer, e esse que vencer vai proporcionar a liberdade de vocês. Isso é extraordinário. Isso é o amor de Deus em ação, é o amor de Deus determinando o curso da história. E esse Deus, ele é o Deus que humilha impérios. Ele não apenas envia inimigos contra inimigos, ele humilha impérios que se achavam invencíveis, que se achavam inexpugnáveis nas suas defesas, no seu poderio econômico, militar. Nunca nenhum governo humano sobreviveu ao poder de Deus. E esse poder vemos aqui sendo usado em conjunto, em harmonia com o amor de Deus. E veja que o símbolo que Deus usa aqui para mostrar essa humilhação é dizer: os babilônios vão fugir naqueles navios de que eles tanto se orgulham. Eles vão se orgulhar, vão construir uma frota com a qual eles vão prosseguir pelos mares, eles vão ter essa importância naval, tanto militar quanto econômica. Esses navios vão percorrer aí as regiões próximas daquele mundo antigo, eles vão ter orgulho disso, mas esses mesmos navios dos quais eles têm orgulho serão os navios em que eles vão entrar desesperados para fugir do inimigo que vai no encalço deles. Esses navios vão se tornar como se fossem presídios, porque eles vão ficar confinados ali e vão ter que sair da sua terra, vão ter que fazer aquilo que outros povos fizeram, sair da sua terra para poder tentar, pelo menos, sobreviver. O texto antecipa isso. E Deus diz: por amor ao meu povo, eu vou humilhar esse povo que tanto os maltratou, que tanto os humilhou. Qual era a questão de Judá aqui no tempo em que Isaías escreveu e ainda no tempo em que essas coisas aconteceriam, cerca de, vamos colocar aqui, cerca de 100 anos depois? A distância de Deus, a distância de Deus que Isaías vem falando insistentemente e que os levou a falhar em crer no amor de Deus por eles. Eles colocaram em dúvida esse amor que é inabalável da parte de Deus. E Deus está dizendo: eu amo o meu povo e é por causa desse amor que eu vou fazer tudo isso. Mas eles duvidaram, porque afinal de contas vieram as disciplinas, e já falamos sobre isso aqui. Isaías já explorou isso, como que isso pode causar confusão na mente do povo de Deus. Como é que Deus nos ama se ele está nos disciplinando? Mas isso já foi dito, ele disciplina por causa do pecado deles, por causa das falhas deles. Eles duvidavam também de que Deus poderia fazer qualquer coisa para libertá-los. Então havia muita confusão, havia muita insegurança, e Deus está dizendo: a história é determinada pelo meu amor e eu faço essas coisas. Olhando para os nossos dias, qual a maior prova do amor de Deus que nós encontramos em toda a história, senão a cruz, senão Jesus vindo a esse mundo como um servo que se submeteu até a morte para morrer naquela cruz? A maior expressão do amor de Deus. E quando nós pensamos que a história foi preparada para ela, como disse Paulo, ele veio na plenitude do tempo, ou seja, quando deveria vir, tudo estava pronto para que Jesus viesse e para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho se espalhasse, A cruz é essa grande expressão e mostra como Deus controla a história. Deus, de maneira soberana, interferiu. A gente nem deveria usar esse termo interferiu, uma vez que a história está correndo dentro do seu plano, mas ele mostrou a sua ação de maneira muito mais veemente, muito mais categórica, quando Jesus veio e quando Jesus morre naquela cruz e quando Jesus ressuscita. É o seu amor, é o seu amor acontecendo, é o seu amor controlando os acontecimentos. Os homens têm muita dificuldade em ver isso, os homens têm muita dificuldade em enxergar o papel da cruz na história do mundo. Agora, como é lamentável o amor dentro da própria igreja ser um conceito tão distorcido, as pessoas não entenderem como funciona o verdadeiro amor, como é o amor de Deus. E ainda mais quando esse amor é relacionado com a forma como Deus o usa para controlar a história. Nós, hoje, mais do que qualquer outro povo em toda a história, estou falando nós, a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, temos tudo para entender melhor esse amor. Mas é como tem havido falhas nesse sentido também. A história é determinada pelo amor de Deus. Isaías demonstra isso de forma muito prática aqui. Mas a história é determinada também pelos propósitos de Deus. O amor de Deus não é um fator que fica solto e que ele é desalinhado e que acontece de forma abrupta. O amor brota, sim, de maneira emocional. O amor de Deus não é um impulso, não é algo oscilante, é algo constante e que se alinha com os seus propósitos. O que Deus quer fazer, aonde Deus quer chegar, como a história vai terminar. Os homens entendem muito mal sobre como a história está se desenrolando hoje. Eles tentam interpretar a história hoje à luz dos seus próprios raciocínios. Eles não conseguem ter uma interpretação correta. Agora imagine o fim da história. Ninguém consegue conceber isso a não ser o próprio Deus, que já traçou o fim da história. E não só traçou o fim da história, como ele já revelou muitas coisas sobre como a história termina. Isso é simplesmente maravilhoso. E isso nos ajuda também a perceber que a história é determinada pelos propósitos de Deus. Ele vai chegar onde tem que chegar. Os seus planos serão cumpridos. Não há quem possa deter a sua mão, como a gente viu na passagem anterior, no início do capítulo 43. Não há quem possa desfazer o que ele faz, não há quem possa contestar de maneira realmente eficaz o que ele faz. É claro, as pessoas podem se insurgir contra Deus, e é o que elas fazem mesmo. As pessoas vivem em rebeldia contra Deus, mas desfazer o que ele decreta, contrariar os seus planos, isso ninguém pode fazer e ninguém fará. Haverá libertação sempre que Deus prometer. É isso que ele diz para Judá. Ele diz que foi ele que afundou ali os carros egípcios. Foi ele que abriu o mar. Ele descreve isso nesse capítulo. Ele diz: olha, fui eu que abri as águas, fui eu que abri o caminho no deserto, fui eu que abri tudo isso, eu já fiz isso no passado, isso já consta da história de vocês sabem perfeitamente, porque até mesmo Deus instituiu uma festa, que é a festa da Páscoa, em celebração à saída do Egito. Isso deveria ficar permanentemente marcado na memória deles. Tanto é que os judeus comemoram até hoje a Páscoa. O fato é que havia uma promessa de livramento do Egito, de forma totalmente impossível para qualquer ser humano conceber. Deus deu para o próprio Abraão, muito tempo antes de eles irem para o Egito, ele disse: a sua descendência vai ficar cerca de 400 anos ali. Imagine isso, imagine Abraão pensando nisso na sua época. Mas eu vou libertar, no final desse período, eu vou libertar o povo. Deus prometeu isso. E quando chegou o momento, ele chamou Moisés e disse para Moisés que, por meio da instrumentalidade dele, da liderança dele, porque Deus queria, Deus não dependia de um ser humano, evidentemente, mas ele queria que houvesse um líder humano ali naquela situação. Eu quero te usar e vou te usar, e o povo vai sair do Egito. E como nós sabemos, tanto Moisés como o próprio povo tiveram várias dificuldades até realmente estarem convencidos, né, de que... Primeiro Moisés precisou ser convencido a assumir a missão. Depois que ele assumiu, ele passou a ter a ideia de que sim, Deus realmente iria libertá-los. Mas daí a convencer o povo já foi um outro passo. E vimos como foi difícil, porque o faraó aceitava, recusava, no fim, tudo para provar que o poder de Deus, o amor dele, evidentemente, como ele como a gente já explicou aqui, como a gente já transmitiu aqui, tudo isso estaria pesando e o povo iria sair de qualquer maneira, porque não porque eles merecessem, não porque eles tinham qualquer qualidade especial como povo, nenhuma qualidade, até pelo contrário, mas porque Deus, no seu propósito soberano, o seu propósito era tirá-los dali. E a promessa se cumpriu cabalmente. Mas Deus disse para eles: olha, não fiquem olhando para o passado. O que Deus está querendo dizer com isso? Que não era para eles lembrarem mais do que aconteceu no Egito? Não, porque ele mesmo os lembra sempre disso. Não é para esquecer no sentido de não considerar mais. É no sentido de não achar que aquilo ali parou naquele ponto. Deus não iria mais promover libertações, porque haverá libertação sempre que Deus prometer. Sempre que Deus disser: eu vou livrar, esse livramento vai acontecer. O passado aqui é mostrado como referência para outros eventos. E agora ele estava prometendo que iria libertar o povo da Babilônia. Aliás, ele já tinha dito para o povo de Jerusalém que Jerusalém não seria destruída pelos assírios, e não foi. Ela não foi invadida pelos assírios, porque ele prometeu. Agora ele está dizendo: vocês passarão um período, sim, lá na Babilônia. Isso é minha disciplina. Deus explicou isso para eles. Mas o meu propósito não termina aí, porque haverá libertação novamente. É claro que aqui o texto traz algumas linguagens, traz uma linguagem simbólica, falando de animais que se regozijarão e louvarão a Deus, porque Deus está favorecendo o seu povo, porque ele fez isso no passado, ele os conduziu pelo deserto, mas ele ao trazê-los de volta para a terra prometida, ele vai dar a esse povo uma série de benefícios, de cuidados, de proteção, de tudo, para que eles cheguem bem e possam refundar, restaurar a nação, restaurar Jerusalém, restaurar a nação. Deus vai dar todas as condições para eles. Ele está prometendo isso. E claro que não podemos esquecer que sempre haverá uma extrapolação disso. Lá no futuro, quando Israel for realmente e totalmente restaurado, essa restauração vai ser uma restauração muito maior, porque vai ser um povo agora levado de forma como nunca se viu antes até a terra prometida. Estejam eles onde estiverem, Deus vai levá-los para lá, e o seu cuidado vai ficar mais uma vez evidenciado nisso. O seu propósito mais uma vez vai ser cumprido. Haverá libertação para que o plano de Deus seja cumprido. Por que que Deus liberta? Porque o seu plano não pode ser frustrado. Envolve a preservação da Escritura. Você percebe que por todo o Antigo Testamento a Escritura ela foi preservada. Aquilo que foi dito, aquilo que foi registrado por Moisés, foi guardado e foi mantido entre aquele povo. Aquilo que os profetas anunciaram foi guardado. Aquilo que outros escritores registraram, a história dos reis, a história das guerras, está tudo ali. Os livros poéticos, salmos, provérbios, tudo foi guardado, tudo foi preservado. Se você perde o povo, se você perde as pessoas que estão encarregadas de receber aquela mensagem e de guardá-la, você perde tudo. Deus está preservando a sua palavra quando ele preserva aquele povo, quando ele o liberta, quando ele não permite que esse povo seja exterminado, seja varrido da face da terra, como muitos já tentaram fazer. Se dependesse dos inimigos de Israel, Israel já teria sumido da face da terra. Esse povo já não existiria mais como povo, mas Deus os tem preservado assim, porque a Escritura tem que ser preservada. É claro que agora nós já temos a Escritura preservada de forma mais completa, e a igreja hoje tem a Escritura do Antigo e do Novo Testamento acabada, pronta. Então, nesse quesito, Israel, digamos que já cumpriu o seu papel, o seu lugar. Mas veja que também existe aqui uma questão, existe uma questão da linhagem do Messias. Até que o Messias nascesse, essa linhagem não podia ser interrompida. Havia uma família na qual Jesus deveria nascer. Havia um lugar onde Jesus deveria nascer, um lugar em Israel, numa família israelita, e isso não poderia deixar de ser cumprido. Então, a linhagem do Messias está o tempo todo sendo preservada aqui. Se você acaba com o povo, você acaba com a linhagem. É claro que isso não iria acontecer de modo algum. E você vê como Deus vai preservando essa linhagem. E é claro que, mas então nasceu o Messias, agora não precisa mais da linhagem. Precisa, porque existem os planos futuros. Jesus irá reinar para esse povo também, não só para esse povo, mas também de forma específica para o povo de Israel, porque esse povo precisa ser plenamente restaurado no futuro. Isso faz parte do plano, isso faz parte da promessa, das promessas, isso faz parte do amor de Deus. E porque Deus precisa ser louvado, Deus deve ser louvado. E o texto diz: então eles me louvarão. Aí você pensa, bom, então, por causa desses livramentos, Israel tem louvado a Deus. Sim, você vê que Moisés louvou a Deus ali quando eles atravessaram o mar, houve uma festa, mas é bem verdade que logo depois disso fizeram um bezerro de ouro. Então, e assim foi durante toda a história, sempre oscilando, e sempre o louvor acabou sendo manchado pelas falhas, pelos pecados, muitas vezes pela idolatria, tantas coisas assim. No futuro, não, no futuro Deus vai ser louvado de forma completa, de forma perfeita. O povo de Israel finalmente vai reconhecer o seu Messias verdadeiro. É claro, sempre lembrando que indivíduos judeus têm feito isso ao longo da história, inclusive os primeiros discípulos, mas como nação, como povo, isso é inédito, mas vai acontecer e vai se tornar um povo que vai reconhecer plenamente esse Deus em todos os aspectos, como tem que ser. Judá, por causa da sua distância em relação a Deus, falhou e ao longo da história em associar as libertações de Deus com os seus propósitos. Eles clamavam, eles choravam quando se viam em aperto. Deus libertava, eles agradeciam, mas eles tinham muita dificuldade em entender os propósitos de Deus. A maior de todas as libertações é a salvação por meio de Jesus Cristo, porque ela não é uma libertação de circunstâncias, ela não é uma libertação de uma nação inimiga, de um cativeiro. Ela é a libertação da morte eterna, ela é a libertação da condenação no inferno. Essa é a maior de todas as libertações. E veja, o Antigo Testamento, ele aponta para essa libertação, porque é aí que todo israelita piedoso, aquele israelita de fé verdadeira, colocava o seu coração, colocava a sua fé, sabendo que é pecador, que precisa da salvação num aspecto muito maior do que a mera salvação de problemas temporais. Por mais que sejam terríveis nesse mundo, nada se compara à condenação diante de Deus, a condenação merecida. Portanto, a maior libertação de todas, ela aconteceu, é ela que justifica, é Deus quem justifica o homem, é Deus quem fez com que se cumprisse o propósito dessa grande libertação na cruz do Calvário. É Ele quem justifica quando o homem deposita a fé nele, e é Ele também quem glorifica o homem. Paulo fala que aqueles que a quem Deus escolheu, Ele também, a quem Ele predestinou, Ele também chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou, e aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Tudo já está pronto, tudo já está preparado, e tudo vai acontecer porque Deus assim determinou, e porque isso está nos seus propósitos, e os seus planos jamais serão frustrados. Muitas vezes o evangelho é distorcido de tal maneira que estamos aí com muitas pessoas que ostentam o título de cristãos sem jamais terem sido pessoas justificadas. A gente tem que pensar um pouco sobre isso, o que isso tem a ver com os verdadeiros propósitos de Deus. Portanto, entre outras coisas importantes, eu penso que esse texto nos leva a considerar a gratidão que nós devemos ter pelo amor de Deus por nós. Entendemos que Deus moveu a história porque Ele nos ama, e o seu amor foi expresso na cruz do Calvário, onde Ele considerou a cada um de nós individualmente. Deus não promoveu uma salvação de forma aleatória. Ele Ele realmente pensava em cada um de nós individualmente. Que grande amor é esse? Que grande amor que Deus provou na cruz do Calvário, um ato soberano de Deus. Isso nos leva a um segundo ponto, que é a consequência disso. O amor que Ele nos concedeu, o amor que Ele demonstrou, o amor que Ele derramou, o amor que Ele teve, expressou e executou na nossa vida. Esse amor deve ser expresso nas nossas vidas. Portanto, esse amor tem que estar presente em nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Isso é um exercício e é um exercício constante. Devemos procurar nos alinhar a esse amor de Deus pelo seu povo, que hoje significa o amor de Deus pela igreja. Entender como Deus faz isso, como Deus faz isso na história, como ele está fazendo isso hoje e como nós devemos nos alinhar a isso. E também nos alinharmos aos propósitos de Deus, os propósitos de Deus na história. O que Deus vai fazer no fim da história tem a ver conosco. Nós estaremos lá, estaremos ao lado dele. Mas Deus está fazendo coisas hoje. E hoje também deveremos estar ao lado dele. Claro, já estamos, ele já nos colocou, mas também nos nossos passos, nas nossas atitudes, anunciando o evangelho verdadeiro, o evangelho que mostra o Jesus que está nas escrituras, o Jesus verdadeiro, não Jesus fictício, o Jesus que, segundo o propósito de Deus, irá alcançar os corações que ele determinou que fossem alcançados. E nós somos meros anunciantes. Portanto, devemos fazer isso fielmente e de forma persistente e confiante, porque é ele quem vai concluir a sua obra na vida de cada um conforme a sua vontade, porque ele é o Senhor da história. Não devemos ficar paralisados diante do que acontece no mundo, o que os homens promovem nos governos, o que os homens promovem na economia, o que a sociedade, a cultura humana promove, essa cultura humana tão degenerada, tão degradada. Essas coisas, sim, elas nos entristecem, mas nada disso pode nos levar a uma visão da história como se a história estivesse sendo controlada pelos homens, porque ela não está. A história é controlada por Deus. Ele é o Senhor da história. Ele ama o seu povo. Ele tem propósitos para o seu povo. E nós temos a bênção, o privilégio de fazermos parte do povo de Deus. Então, que Deus nos ajude a compreender, a crer e assim caminhar nessa vida, nos alinhando ao amor e aos propósitos de Deus. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.